A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Saudamos os ouvintes da Rádio Boa Nova. O Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital vai dar início ao 17º programa A Escola e o Meio. Para começar, e começar bem, vamos ficar com jogos eletrónicos com o Mateus Lopes Varão. Olá, esta semana no Clube de Rádio vou falar de Brawl Stars. Brawl Stars é um jogo eletrónico mobile focado nos estilos de arena de batalha, multijogador online e habilidades em terceira pessoa, desenvolvido e publicado pela empresa produtora de jogos Supercell. Foi lançado globalmente, exceto na China, no dia 12 de dezembro de 2018, pelo iOS e Android. O jogo apresenta vários modos de jogo, cada um com um objetivo diferente. Os jogadores podem escolher alguns brawlers, que são personagens combatentes controlados por joysticks na tela numa partida e entre os adquiridos. Em Brawl Stars, os jogadores lutam contra outros jogadores ou oponentes de inteligência artificial, vários modos de jogo. Eles podem escolher entre variados personagens chamados Brawlers, que são desbloqueáveis através de caixas no Brawl Pass pelo caminho de troféus ou comprados na loja para usar em batalhas. O Brawl Stars conta com uma variedade de modos de jogo diferentes de que os jogadores podem escolher, cada um com um objetivo diferente. Os jogadores podem convidar amigos para jogar com eles até o tamanho máximo de equipa do modo de jogo, que varia dos 2 até os 10. Além disso, é possível comprar visuais com moedas ou diamantes, desbloqueando-os através do Brawl Pass ou vencendo desafios, por exemplo. Os visuais, como de costume, alteram a aparência dos personagens, mas alguns deles também alteram as falas, ataques, efeitos, animações e até mesmo os seus passos. Rádio Boa Nova. Muito bem, e agora ficamos com Eu Já Sou Escuteiro e Tu, com o José Ribeiro. Eu Já Sou Escuteiro e Tu. Olá, estou de volta para vos falar do último passo dos escuteiros, os dirigentes. Ao contrário dos lubites, exploradores, pioneiros e caminheiros, os dirigentes não têm idade limite, podem ser jovens ou mais velhos. São adultos voluntários que, depois de fazerem as suas formações, se tornam dirigentes. O seu papel é organizar as secções. Felizmente temos alguns dirigentes. Eles preparam os jogos e as atividades para nós jogarmos e participarmos. São os dirigentes quem nos ensina técnicas, escutistas, quem nos ajuda e aconselha. Quem nos ajuda a melhorar. São muito alegres, divertidos e gostam de ensinar e aprender connosco. São amigos, mas também nos repreendem quando é necessário. Muitas vezes deixam a sua casa e a sua família para irem para as atividades connosco. Um dirigente é um exemplo para nós escuteiros. Na próxima semana vou falar-vos do fundador do escutismo, Baden Paulo. Muito bem. Rádio Boa Nova. E ficamos agora com Cultura Pop e com o João Mário Ferreira. A Marvel recuperou os direitos de utilização das personagens que vimos nas séries live-action da Netflix. Motivo para já ter utilizado algumas no universo cinematográfico Marvel. Contudo, essa não será a derradeira consequência do final do acordo celebrado entre o serviço streaming e a Marvel Television. A partir do final deste mês, 28 de fevereiro, todas as séries de Marvel vão abandonar o catálogo da Netflix, o que inclui as diferentes temporadas de cada um dos heróis. E os Defensores, que uniu os heróis em torno de um objetivo comum. A aventura de Netflix com a Marvel começou em abril de 2015, com a estreia da primeira season Daredevil, ou Demolidor, cá em Portugal, com Charlie Cox, continuando ao longo de 4 anos com mais de uma dezena de temporadas e 160 episódios. Recapitulando, vão sair do catálogo as 3 temporadas de Daredevil, as 3 temporadas de Jessica Jones, as 2 temporadas de Luke Cage, as 2 temporadas de Iron Fist, ou Punho de Ferro, cá em Portugal, as 2 temporadas de The Punisher, ou Justiceiro, cá em Portugal, e The Defenders. Ainda não é certo o que acontecerá com esses conteúdos. O caminho mais natural seria a transição para o Disney Plus, que é hoje uma casa importante para os conteúdos do UCM. No entanto, a casa do Rato Mika ainda não confirmou se essa será a solução para manter vivas as respectivas histórias. FM Boa Nova. Ficamos agora com a sugestão de música, como é hábito, do Tiago Brito e do Martim Sousa. Adele foi a grande vencedora da edição de 2022 dos Brit Awards, os prémios mais importantes da indústria musical britânica. Ao todo, Adele levou para casa 3 prémios: Álbum do Ano, 30, Artista do Ano e Canção do Ano, Easy On Me. É a terceira vez que vence tanto na categoria de Melhor Álbum como de Canção do Ano. Nas demais categorias, destaque para Billie Eilish, que venceu o prémio para Melhor Artista Internacional pelo segundo ano consecutivo, e para os Wolf Alice, eleitos Banda do Ano pelos Brit Awards. Vamos ouvir aquela que recebeu a distinção de Canção do Ano, Easy On Me. Temos também o compositor, cantor, produtor João Só, de 24 anos. É um dos artistas mais completos da atual panorama musical português. Lançou em 2009 o primeiro disco, João Só e Abandonados, do qual se destacam os singles Meu Bem e Amar-te, um álbum que lançou João Só numa extensa tour nacional. Vale a pena estar atento a este jovem compositor e cantor. Deixo-vos com Olha Para Mim. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Ficamos agora com o tema violência doméstica e a Matilde Martins. Boa tarde, caros ouvintes. Hoje venho falar sobre um caso de violência doméstica que espantou o mundo da televisão. John Christopher Depp, ou simplesmente Johnny Depp, é um ator, músico e produtor bastante conhecido pela sua personagem Jack Sparrow na saga de filmes Piratas das Caraíbas. Depois de uma longa relação com Vanessa Paradis, John casou com Amber Heard. O casamento ocorreu em 2015 e tudo parecia estar bem com o casal. Mas em 2016, Amber pediu divórcio e avançou com uma ordem de restrição contra Depp, com o argumento que este teria sido violento durante a relação. Em audiência, Amber referiu que as agressões passavam por esmurrar, bofetear, pontapear, dar cabeçadas e estrangular. Os ataques de caráter verbal e físico aconteciam alegadamente quando este estava sob efeito de álcool e drogas. O divórcio ficou concluído em agosto de 2016, com a assinatura de um acordo que obrigaria Johnny Depp a pagar 7 milhões de dólares a Amber, o equivalente a 6 milhões de euros, valor que esta doou ao Hospital Infantil de Los Angeles. Mais tarde, Amber escreveu sobre ser uma sobrevivente de violência doméstica, um artigo que levou à interposição de um processo de difamação por parte de Depp. Também o jornal The Sun foi processado por questionar a escolha de Depp para o elenco de Monstros Fantásticos e por apelidá-lo de espancador de mulheres. O ator negou sempre as acusações e 2 meses antes de uma nova audiência veio a público um áudio onde Amber confessa agredir o ator. O áudio remonta a 2015 e pode ouvir-se a seguinte frase: "Lamento não te ter dado uma boa bofetada." No mesmo áudio pode ouvir-se Johnny a dizer que não suporta mais ser alvo de agressões físicas. Johnny Depp acabou por perder a batalha judicial contra a mulher e contra o jornal The Sun e afirma que a sua carreira foi bastante afetada pelas acusações tecidas pela sua ex-mulher. Pois, mais uma vez se prova que a questão da violência doméstica é transversal à sociedade e toca todos os setores, nem aqueles que são estrelas de cinema escapam pelos vistos ou que são figuras mediáticas, tanto a nível nacional como internacional. Boa Nova, irresistível. E ficamos agora com o cinema. Vamos ao cinema com o Eduardo Adro. A minha sugestão para esta semana é Morte no Nilo. Foi realizado por Kenneth Branagh e é do género de thriller e tem a duração de 127 minutos. O internacionalmente famoso detetive belga Hercule Poirot encontra-se, juntamente com várias pessoas, a bordo SS Carnac, um luxuoso cruzeiro fluvial que navega pelas águas tranquilas do Nilo. Mais uma vez vê-se forçado a entrar em ação e a desvendar um mistério quando Lilith Ridgeway Doyle, uma rica herdeira norte-americana, aparece morta. Como sempre, não faltam suspeitos, mas eles vão diminuindo à medida que começam também a aparecer mais mortos. Com Kenneth Branagh no duplo papel de realizador e protagonista, um policial que segue o argumento de Michael Green e tem por base o clássico homónimo datado de 1937 da escritora inglesa Agatha Christie. Pode ver este filme nos cinemas de Coimbra ou Viseu. Aqui está uma boa sugestão para o próximo fim de semana. Rádio Boa Nova. Espetacular. Ficamos agora com Consciência Ecológica e Preservação do Ambiente, com a Francisca Fernandes. O Presidente do Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Filipe Duarte Santos, afirmou que a seca em Portugal é um problema anunciado que exige medidas estruturais. A solução mais importante é, de facto, perceber que a água é um bem precioso e que temos de consumir o menos possível, sem prejudicar a que é utilizada para coisas essenciais. O especialista em alterações climáticas sublinhou que Portugal vai viver secas cada vez mais frequentes e prolongadas, um problema de todo o sul da Europa. Para Filipe Duarte Santos, o problema implica a redução das emissões globais de gases com efeito de estufa, esforço no qual o país tem feito um percurso muito meritório, realizando uma transição de combustíveis fósseis para as energias renováveis. A este respeito, sustentou que em Portugal não se justifica a energia nuclear. O entrevistado aplaude o Papa por ter incomodado todos os interesses dos combustíveis fósseis do mundo, considerando que fez um esforço notável em vários aspectos, em particular com a publicação encíclica Laudato Si, 2015. Essa encíclica incomodou todos os interesses dos combustíveis fósseis no mundo e os defensores mais acérrimos de uma economia neoclássica ortodoxa, apontou. O investigador destacou que, por outro lado, a água não pode faltar em setores essenciais como a agricultura, apontando a projetos como a reciclagem das águas residuais urbanas. Temos de compatibilizar o aspecto económico com o aspecto ambiental, isto é, desenvolvimento sustentável. É difícil, mas é um equilíbrio, realçou. Se pretendemos que a nossa atividade económica não sofra com essas questões, temos de encontrar outra disponibilidade de água, e isso se faz através da utilização do conceito de economia circular, ou seja, reciclar as águas residuais urbanas, fazendo um tratamento terciário que permite que se possa beber. Certo, esta é de facto uma situação inevitável. Nós caminhamos para situações de seca prolongada. Diz-se que o nosso país vai ser dos mais afetados do sul da Europa e, portanto, temos que aprender a racionar o consumo de água e saber utilizá-la bem, porque ela provavelmente já se dizia há uns anos, se calhar há uma década, dizia-se que ia ser o bem mais precioso do século XXI e tudo se encaminha para aí, de facto. Rádio Boa Nova. Por não estar hoje o Ricardo Neves, vai ficar com a sua rubrica Licenciaturas, Fazer a Escolha Certa, a Matilde Martins. Hoje vou falar da Licenciatura de Cinema. Este curso está presente na Universidade da Beira Interior, no Instituto Politécnico de Lisboa, Escola Superior de Teatro e Cinema e na Universidade Católica Portuguesa, Escola de Artes. Este curso confere aos alunos capacidade de atuar criativamente nas diversas áreas da atividade cinematográfica, realização, guionismo, fotografia, montagem e som, e da sua promoção, divulgação e estudo. Permite-lhes igualmente refletir sobre os fundamentos teóricos, éticos e estéticos da atividade cinematográfica. As suas saídas profissionais podem ir desde realizador, produtor, guionista ou até diretor de som. As suas provas de ingresso são desenho ou filosofia ou história da cultura das artes, ou português. A sua fórmula de cálculo é 65% do peso da média do secundário e 35% do peso da prova de ingresso. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. Ficamos agora com álbuns de rock, não com o Martim Sousa, que apesar de ter feito o texto, o passa ao João Mário. Esta semana venho falar do álbum Rise, o segundo álbum do estúdio da superbanda americana Hollywood Vampires, composta por Alice Cooper, Johnny Depp e Joe Perry. Foi lançado a 21 de junho de 2019 no Ear Music. O álbum é composto por 13 faixas de material original, além de covers de Heroes, de David Bowie, You Can Put Your Arms Around a Memory, de Johnny Thunders e People Who Died, de Jim Carroll Band. O guitarrista inglês Jeff Beck participa da música Welcome to Bushwhackers. Agora, a lista de faixas. Em primeiro lugar, I Want My Now. Em segundo lugar, Good People Are Hard to Find. Em terceiro lugar, Who's Laughing Now. Em quarto lugar, How to Glass Fell. Em quinto lugar, The Boogeyman Surprise. Em sexto lugar, Welcome to Bushwhackers, com Jeff Beck e John Waters. Em sétimo lugar, The Wrong Bandage. Em oitavo lugar, You Can't Put Your Arms Around a Memory. Em nono lugar, Get From Around Me. Em décimo lugar, Heroes. Em décimo primeiro, A Pitiful Beauty. Em décimo segundo, New Threat. Em décimo terceiro, Mr. Spider. Em décimo quarto, We Gotta Rise. Em décimo quinto, People Who Died. E em décimo sexto, Congratulations. No geral, o Martim deu 7.6 em 10 a este álbum. Os Hollywood Vampires são uma banda incrível, com alguns dos melhores músicos do século XX. E ver e ouvir estes músicos a tocarem juntos é uma sensação incrível, diz ele. Em seguida, iremos ouvir Who's Laughing Now? 100.2 Oliveira do Hospital. Muito bem, João Mário, acho que vai roubar a rúbrica ao Martim Sousa. Ficamos agora com a Mafalda Correia e com uma sugestão de visita. A renda de Bilros de Peniche é amplamente considerada o ex-libris do artesanato penichense, um património cultural de referência incontornável e um ativo de substancial importância reconhecido tanto em Portugal como no estrangeiro. Com origem que remonta provavelmente ao século XVII, esta arte era praticada pelas mulheres dos pescadores, que à porta de casa faziam dançar os bilros nas mãos, originando intrincadas peças de renda que vendiam, complementando assim os escassos rendimentos que a pesca dava. Hoje, esta arte é mantida e renovada graças às rendilheiras que continuam a criar peças belíssimas, conjugando tradição com inovação. Integrado na rede museológica Conselhia, o Museu da Renda de Bilros de Peniche, inaugurado a 23 de julho de 2016, visa o estudo, a conservação, a valorização e a divulgação deste importante património cultural de Peniche, a renda de bilros, nas suas vertentes material e imaterial. A renda de bilros é indubitavelmente parte da herança cultural das gentes de Peniche, um património vivo, testemunho da identidade, memórias e tradições seculares deste território. Ao entrar no museu, o visitante poderá desfrutar de um vídeo que narra um pouco da história das rendas de bilros e que conta com a participação dos habitantes locais. Pode também contar com exposições, ateliês para crianças e ações de formação para adultos. Tem ainda a possibilidade de marcar visitas guiadas para grupos organizados e ter acesso ao centro de documentação mediante marcação prévia. Aproveite, descubra esta maravilhosa cidade e o Museu da Renda de Bilros. Boa viagem! Muito bem, aproveito para conhecer a cidade de Peniche e daqui a algum tempo, esperemos que não muito, vamos ter outro excelente museu para visitar, que será o Museu do Estado Novo, naquela que foi uma das prisões considerada de alta segurança do período do Estado Novo. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com as notícias com a Beatriz Vaz Pato. Devido à falta de comida e de combustível no Afeganistão, milhares de crianças estão a morrer diariamente com frio intenso, fome e doenças que seriam perfeitamente evitáveis, das quais é exemplo a pneumonia. As condições de vida no Afeganistão nunca foram as melhores, tanto que se traduzem na esperança média de vida, no país, de apenas 60 anos. Contudo, qual terá sido a razão por detrás do agravamento da situação humanitária no Afeganistão, que se tornou ainda mais precária? Os responsáveis por esta situação são exatamente os mesmos que há cerca de um ano ali instalaram o caos e o pânico, adulterando o resultado de anos de evolução conseguidos após diversas guerras e sacrifícios. Estou a referir-me nada mais nada menos do que aos talibãs, que, juntamente com a corrupção do regime anterior, contribuíram para o subdesenvolvimento do país que agora controlam. Desde a ascensão deste grupo político ao poder, o Afeganistão perdeu milhões de dólares de assistência internacional. Para piorar a situação, cerca de 90% dos 38 milhões de afegãos depende só e apenas dessa mesma assistência e das Nações Unidas. Estamos, mais uma vez, a assistir à degradação de uma nação que, tal como tantas outras, teria todo o potencial para não estar a passar por esta situação se não fosse pela ganância dos políticos que o lideram, que deixaram a corrupção falar mais alto do que as necessidades cruciais, como comida e um salário estável, que um ser humano necessita para conseguir sobreviver. Chegámos a um ponto em que a humanidade se tornou tão egocêntrica que abdica do bem-estar da sua própria espécie por mais umas quantas moedas no seu bolso. Moedas essas que num futuro próximo não passarão de pedaços inúteis de metal, pois a triste verdade é que a ganância do homem levará um dia à extinção do mesmo. As crianças, essas lá estão, pelo Afeganistão e por outros tantos países, abandonadas à sua falta de sorte, mas apenas as que conseguem sobreviver. As que vão morrendo, todos os dias às centenas, ao menos que sirvam para nos lembrar, a nós que estamos neste cantinho do mundo, que se calhar também somos um pouco cúmplices do destino do seu povo e do futuro que não viram chegar. Pois, esta é uma notícia dramática que todos os dias, com a qual todos os dias somos bombardeados nos serviços noticiosos, apesar de ultimamente se ter falado muito da Ucrânia e da Rússia e da tensão que por lá anda, mas esta é uma questão em aberto no Afeganistão. Gostaria de saber a vossa opinião. Estas notícias chocam-vos? Parece-vos deplorável que em pleno século XXI há regimes políticos que fazem regredir as sociedades imenso e que têm estas consequências dramáticas na morte precoce destas crianças que, infelizmente, antes de morrer, sofrem todo tipo de privações? Bom, sim, tal como a Beatriz referiu, as condições no Afeganistão nunca foram as mais favoráveis, mas desde que este grupo político tomou o poder, as condições se tornaram-se ainda mais precárias e realmente entristece-me saber que em pleno século XXI, em que estas questões e os direitos humanos são tão falados, que ainda haja países que não os respeitem e que não os valorizem. E sem dúvida que é uma questão que penso que merece a nossa atenção. E a nossa crítica, obviamente. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com a sugestão de leitura com a Matilde Gouveia. Jorge de Sena nasceu em Lisboa a 2 de novembro de 1919 e morreu em Santa Bárbara, na Califórnia, a 4 de junho de 1978. Licenciado em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia do Porto, parte para o exílio no Brasil em 1959 e daí doutora sem letras. Poeta, ficcionista, dramaturgo, ensaísta e tradutor, é considerado um dos mais relevantes escritores da língua portuguesa do século XX. Autores de título como Metamorfoses, Os Grandes Capitães, O Físico Prodigioso e Sinais de Fogo. É o último que sugiro hoje. Publicada após a morte do autor, Sinais de Fogo é a obra mais conhecida de Jorge de Sena, sendo considerada, com frequência, um romance autobiográfico. Um retrato de Portugal nos anos 30, em pleno Estado Novo e com um país vizinho em guerra. A Guerra Civil Espanhola é pano de fundo deste romance de Jorge de Sena, que começou a escrever no Brasil, país que o acolheu como professor universitário de literatura. No ano de 1936, um jovem lisboeta regressa à Figueira da Foz para reencontrar os seus amigos e encontra uma cidade modificada pelos efeitos do conflito no país vizinho. Mas Portugal também é um país dividido. Menos de uma década depois do fim da Primeira República e com o salazarismo a dar os seus primeiros passos. Sinais de Fogo é, no entanto, muito mais que uma análise daquele período da história. Esta obra acompanha a entrada na idade adulta de um grupo de amigos, com paixões fortes, múltiplos amores, episódios de libertinagem e da descoberta sexual. Mas é igualmente um espaço de reflexão do autor sobre o papel da mulher na sociedade da época, relações fora do casamento, estética e política. Boa leitura! Aqui está uma excelente leitura para revisitar a nossa história. FM Boa Nova. E ficamos agora com uma análise política com a Maria Pedro. Então hoje eu venho falar da anulação dos votos dos imigrantes. O Ministro da Administração Interna fala num episódio deplorável e lamentável e assegura que houve um esforço para garantir a mais ampla participação eleitoral dos imigrantes nas recentes legislativas e condena a anulação de 80% dos votos dos imigrantes. Este ano, por acaso, a participação eleitoral dos imigrantes tinha aumentado significativamente, tendo sido recebidos 195.701 votos na Europa e 64.534 fora da Europa. No entanto, na Europa, 157.205 votos foram considerados nulos, ou seja, estamos a falar de uma percentagem de mais de 80% dos votantes. A explicação que foi dada para o efeito é de que, em algumas mesas, foram validados votos que não vinham acompanhados da cópia do documento de identificação do eleitor e que esses votos teriam depois sido misturados com os votos válidos na urna. Ou seja, tiveram de ser anulados todos os votos, em dezenas de mesas, porque já não era possível distinguir aqueles que eram os votos válidos dos inválidos. O que é estranho é que o Ministério da Administração Interna fez sair um comunicado referindo deplorar, como já disse anteriormente, a anulação dos votos e teria havido, já em 2019, uma ata da primeira reunião elaborada pelos delegados dos partidos, da qual resulta que estes acordaram em aceitar os boletins de voto independentemente de virem ou não acompanhados de cartão de cidadão / bilhete de identidade. Uma opção que a própria CNE subscreveu numa deliberação aprovada em outubro de 2019, como disse. Portanto, não se percebe como se foi de facto aprovada esta medida, porque é que agora se vão distinguir votos inválidos de válidos e vão ser anulados quase 80% de votos dos imigrantes. O que é extremamente preocupante é o facto da anulação de votos nulos ter levado a que não tivessem sido considerados votos válidos. Estamos a falar de 80% de votantes e, portanto, pode ser posta em causa a regularidade de todo o processo eleitoral na imigração. Depois de toda a confusão que se verificou então com o voto nos consulados, temos agora uma enorme perturbação no apuramento e contagem de votos postais dos nossos cidadãos imigrantes. Portanto, não se conseguiram contar os votos de todos os cidadãos imigrantes e tanto que a eleição dos deputados para os ciclos eleitorais não foi ainda concluída. Portanto, não se percebe como é que esta falta de fiscalização nas eleições em pleno século XXI. Pois com toda a tecnologia disponível no século XXI não se percebe. Tal como não se percebe como é que os partidos não chegaram a acordo relativamente à aceitação ou não destes votos e com que critérios. A questão que nós temos aqui levantado da abstenção tão elevada nos atos eleitorais, este pode ser um caminho para aumentar a abstenção entre os imigrantes, porque as pessoas provavelmente fizeram sacrifícios para se dirigirem aos consulados para votar e agora os seus votos, e é um número elevadíssimo de votos que não foram considerados, isto é um desrespeito pelo voto do cidadão. Aliás, eu espero, e brevemente a Maria irá falar aqui, com certeza, depois de formado o novo governo, a nova Assembleia tomar posse, e o novo governo tomar posse também, é de uma maioria absoluta, como sabemos. O Partido Socialista obteve maioria absoluta nas últimas eleições e, portanto, é capaz de ser a altura para a lei eleitoral ser revista em Portugal, porque há vários aspectos que estão errados. Um deles é este, esta questão dos votos dos imigrantes e da forma como eles devem ser ou não aceites. E outras questões importantes a discutir é, por exemplo, que papel é que devem ter os partidos pequenos na nossa democracia. Porque, por exemplo, se calhar muitos dos cidadãos não sabem, mas as condições para um grande partido, como os mais votados, PS e PSD, têm para eleger um deputado, bastam por vezes, sobretudo nos círculos eleitorais maiores das grandes cidades, 9 mil votos. Enquanto se for um partido pequeno, precisa de 20 ou de 30 mil votos. Ou seja, os pequenos partidos, obviamente, estão prejudicados através com este método que é utilizado. Além disso, o próprio método ONTE, da forma como é usado, também beneficia os grandes em detrimento dos pequenos. Isto significa que, se calhar, é a altura para se repensar a forma como está a lei eleitoral, no sentido de se dar mais valorização ao voto do cidadão que conscientemente deposita o seu voto na urna no dia das eleições. Esperemos que sim, que estes próximos 4 anos seja a altura para fazer essa análise e essa revisão. Boa Nova, irresistível. Olha para mim, já roubaste os meus olhos para ti. Já me tens aqui agora até que enfim. Olha para mim. Diz-me que é verdade que me queres no fim do mundo e em toda a parte. Tanto tempo para pensar, eu não queria nem metade. Diz-me que é verdade. Olho para dentro e não sei quem sou, mas quando olho para ti é para aí que eu vou. Segura-me as pontas, não saias daqui. Olha para mim. Olha para mim. Olha quem lá vem. Deu-nos um novo mundo e já lá vem. Iniciamos as notícias do Grupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. La Chandeleur, na escola da Ponte. No dia 2 de fevereiro, os alunos da Escola da Ponte celebraram o Dia do Crepe. La Chandeleur pretende fazer a despedida dos dias cinzentos de inverno e dar as boas-vindas à primavera. visita à oficina de aquariofilia do 2º A. Os alunos do 2º A vieram no dia 3 de fevereiro à oficina de aquariofilia visitar os vários biótipos representados nos aquários e assistir a uma palestra sobre biodiversidade das várias espécies de peixes. Participaram também no workshop Porquê que os peixes não se afundam? Cada um deles levou uma lembrança deste momento dedicada à promoção do ensino da ciência. O Clube Europeu quis assinalar o Dia de São Valentim, popularmente conhecido como o Dia dos Namorados, associando-se a outras iniciativas do agrupamento que envolveram as áreas disciplinares, as bibliotecas e os cursos profissionais. Este ano foram escolhidos alguns poemas de autores representativos das diferentes línguas lecionadas no agrupamento, que foram declamados por professores e alunos. Foi assim que, durante o intervalo da manhã, desfilaram pelo recinto escolar Frederico Garcia Lorca, Lord Byron, Luís de Camões, Eugénio de Andrade ou Jacques Prévé. Mais do que celebrar o dia, é sempre reconfortante juntar a comunidade escolar em torno de um evento que mostra aos alunos que a escola é mais do que o ensino formal, reduzido ao espaço-aula, e que só com a colaboração de todos as coisas fazem sentido. Concurso de Fotografia, Dia Internacional da Matemática. A matemática é muito mais do que números e equações. Procura geometria numa ponte, assimetria numa flor, os padrões numa calçada. Descubra a fórmula para viver o Dia Internacional da Matemática o próximo dia 14 de março. Seja ela de uma forma sólida, através de uma translação ou de uma qualquer rotação. Observe as simetrias, as isometrias, sinta a quadratura dos círculos ou a triangulação dos retângulos. Surpreenda-se e surpreenda-nos com as diversas manifestações da matemática. Participe no concurso de fotografia subordinado ao tema Fotos com Matemática. Recordamos aos senhores ouvintes que podem almoçar no nosso restaurante na escola sede do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Este período sempre às terças e quartas-feiras de forma alternada. Pode já planear com antecedência os seus almoços no nosso restaurante. Marque na sua agenda, telefone 238-600-740 e faça a sua reserva. Terminamos aqui o programa A Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio, do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Mafalda Correia, Eduardo Adro, Maria Pedro, Matilde Gouveia, Francisca Fernandes, Tiago Brito, Beatriz Vaz Pato, Ricardo Neves, João Mário Ferreira, Martim Sousa, Mateus Lopes Varão, Matilde Martins, José Ribeiro e Estevão Abreu. Muito obrigada pela sua atenção. Até ao próximo programa. Rádio Boa Nova. Espetacular.